Obra-prima de beleza rara, em um segundo o coração dispara, denunciando o que a boca não fala. E o medo é o segredo do amor de quem não se declara. Refém de um sentimento, me vejo aos seus pés, marcante como sou, suave igual o cool jazz. Com simplicidade, você me conquistou. Aquela correria, hoje vivo em slow. Eu vou continuar me aperfeiçoando, correndo atrás do peju, eu vou te conquistando, mostrando o quanto eu te valorizo. Pois pra me sentir feliz, basta ter você comigo. A poesia flui, evolui a cada linha, a sentir a minha mão, percebe que não está sozinha. Clima bom, que te faz sorrir. Lembro de ontem, até parece um déjà vu. Clima bom, que faz feliz. Mas aquela paz que me enche, o céu lilás e outras cores mais. Tudo que eu sempre quis, tudo que eu sempre quis. Esqueço a questão do tempo, que paralisa em meio ao sentimento, tomando conta dos meus pensamentos. Eu tento te conquistar, me entregando 100%. Mesmo a semana sendo tão corrida, sempre arrumo um tempo pra você na minha vida, pra gente se encontrar e quebrar a rotina. Até a cidade cinza parece colorida, e basta só nós dois, e não importa um cenário. Pode ser aqui em Sampa ou um lugar imaginário. Não faltam opções pra gente escolher. A escolha certa eu fiz quando escolhi você. Deixo pra trás minhas questões, penso no incomum. A soma certa e direta que nos faz ser um. Nosso amor prossegue e assim resiste. Eu vou acreditando que a felicidade existe. O amor me faz feliz. Mas aquela paz que me enche, lembro o céu lilás e outras cores mais. Tudo que eu sempre quis, tudo que eu sempre quis. Formas que ganham sentido, palavras com sentimento, em frases ao pé do ouvido, além da razão humana, quase incompreendido. Ultrapassa a genialidade do aperto de mão amigo. Manifesta e declara tudo que está escondido. Não se vê a olho nu, necessita ser vivido. Domina-me por inteiro, confunde os meus sentidos. Não pretendo explicar, deixo no ar subentendido. Just say.